contar coisas de amor. Mal poderia imaginar que ao sol se pôr encontraria um grande amor. E de repente o amor aconteceu, unindo para sempre você e eu. Um beijo então calou a nossa voz. Somente o amor falou por nós. Quando na praia novamente o sol brilhar, lá estarei e ficarei bem junto ao mar. Recordarei que ao sol se pôr em plena praia eu encontrei um grande amor.